Tempo a rocha. Sinto que faz parte de uma vida. Nem tudo é alegria na vivência. Estou monitorando a minha mente, aceitando um nível de carência. 10% eu fico bem triste, 20% lembro dos retrizes, 30 vai batendo a saudade, 40 aumenta mais a minha vontade, 50% começa a ligar, 60, 70 o coração dispara, 80, 90 cê não quer falar, chego 100% começo a chorar. A chorar, me recordando dos encontros, fico sofrendo pelos cantos. A chorar, a chorar, me recordando dos encontros, fico sofrendo pelos cantos. Começa a ligar, 60, 70 o coração dispara, 80, 90 cê não quer falar, chego 100% começo a chorar.